Answers of Group 7B. Respostas. Number 1. Os jornalistas são canadenses. Eles são do Canadá. O atleta é alemão. Ele é da Alemanha. Michelle Obama é americana. Ela é dos Estados Unidos da América. Elas são espanholas. Elas são da Espanha. O professor é português. Ele é de Portugal. As raparigas são brasileiras. Elas são do Brasil.